antecedesmoral.com.br. Tem que respeitar. É mais um do Leozinho Bezerro. Tô bebendo no bar do meu amigo Tião. E o dia que eu comecei, eu não sei se eu tô virado, eu não sei. Mas tem duas comandas aqui na mesa, deve ser minha. Uma pela metade, outra cheia. Pela cara do garçom e a minha de bebo, eu tô até desse jeito, eu recomendo. A rima xingando gelo, colecionado mago e dor de cotovelo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Eu recomendo a rima xingando gelo, colecionando mago e dor de cotovelo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Mas ninguém repara do estamo que eu levo do amor. Mas tem duas comandas aqui na mesa, deve ser minha. Uma pela metade, outra cheia. Pela cara do garçom e a minha de bebo, eu tô a tempo desse jeito, eu recomendo. A rima xingando gelo, colecionando mago e dor de cotovelo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Eu recomendo a rima xingando gelo, colecionando mago e dor de cotovelo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Eu recomendo a rima xingando gelo, colecionando mago e dor de cotovelo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Eu recomendo a rima xingando gelo, colecionando mago e dor de cotovelo. Todo mundo vê as pingas que eu bebo. Mas ninguém repara no estômago que eu levo do amor. Pouco não.